adianta impedir que a multidão vá a passos largos atrás de uma semente. Não adianta proibir que ela descanse sob a sombra de uma árvore geral. Não adianta travancar o seu caminho com águas turvas, mata verde a ver.